paro e penso no presente. Começo a me questionar se o mundo inteiro tá errado ou eu que devo estar. Pois já vi tanta merda, é incrível de acreditar. Eu já passei umas paradas que tu nunca vai passar. Eu amo minha família, mas eles não são de me apoiar. E porra, eu adoraria que meu pai viesse me elogiar. Mas não, ele só abre a porta pra criticar. Eu tô atrás do meu futuro e jogo duro pra ganhar. Fui quem fica parado, não evolui. Minha dor é quem me conduz, condiz com meu capuz. Todo homem como Aquiles, seu calcanhar possui. Fechei minha cara e fui pro mundo, ou melhor, pro submundo. Calado segundo turno, pouco amigo, pouco tudo. Meu caminho não é curvo, só atravessa se for burro. Se atirar não erra, se erra volto com tudo. Sem moralismo, o jogo é sujo, sem modismo, papo é bruto. Certas fitas que me deixam puto, só preciso da chave pra me livrar das algemas, dessas correntes de temas que há tempos nos atormentam, que por anos nos acorrentam. Eu só preciso da chave pra me livrar das algemas, dessas correntes de temas que há tempos nos atormentam, que por anos nos acorrentam. E a tempos nos atormentam. Lançada na cobre, olha LL, Matrix, Ternester, The Marionette, status e fama, comédia e drama, movidos a grana ou só sentimento. Deixa eu parar pra respirar só um segundo, ou melhor deixar pra lá. Nem tento mais entender o mundo do jogo que jogo, é tudo ou nada. Produção que me acompanha por aí nessa madrugada. Mina te chama pra uma furada, boate, playboy, porrada. Muita droga, ideia pra nada, com os parentes meu trabalho é nada. Servindo o caminho do coração, 9-3-2014, aqui nada foi em vão. Fuck the police, fuck the police, fuck the police. Smoke weed in the street. Voltei depois de 6 horas já ao lado, 3G e nada a perder. Inimigos ao lado, um livro como aliado. Uma hora é como 10 dias, tudo que passei foi necessário. Ame sua família. Só preciso da chave pra me livrar das algemas, dessas correntes de temas que há tempos nos atormentam, que por anos nos acorrentam. Eu só preciso da chave pra me livrar das algemas, dessas correntes de temas que há tempos nos acorrentam, que por anos nos acorrentam, que há tempos nos atormentam. Quero respirar, sufocado pelas amarras que não querem me deixar. Eu libertaria se soubesse onde começar. Eu as deixaria se soubesse onde começar. Culpa que me mata, mesma que isola. Ainda sou eu contra o mundo até o fim da minha história. Me diz quem se importa. Drogas e mais drogas, o coração congela, pupila se desloca. Mais 24 horas pra colher algo do vazio, da noite do espírito e outras falange sumido ao alcance dos meus sentidos. Nem todos entendedores saberão os valores contidos num sorriso, na face de um ente querido. Por isso, cada sonho compartilhado tem a força de nadar ao contrário. Se é que foi claro, é claro, é claro. Todos somos errados procurando a redenção em erros passados. Esqueço o passado.